Caramba, Cast está começando mais um querido, sensacional. Caramba, Cast, isso mesmo. Bom, galera, está começando mais um Caramba, Cast. O Caramba, Cast, você já viu o tema, é o Caramba, Cast natalino. Ou seja, desejar um Feliz Natal para você, beleza? Mas antes, vamos apresentar a galera que está aqui conosco. Para vocês já deve ter passado no Natal, eu percebi isso. Mas é porque a gente está gravando um pouco antes. Mas enfim, vamos apresentar a galera que está conosco hoje aqui. Por favor, Tucci, Feliz Natal e se apresente para a galera. Um Feliz Natal para todos os nossos ouvintes e não ouvintes. Um Feliz Natal atrasado, mas o que vale a intenção, né, galera? Isso, o que vale a intenção. Ah, antes de mais nada, vamos soltar aquela piadinha sem graça. Alguém aí já mexeu no saco do Papai Noel? Ok, pode passar. Ai, meu Deus. Os poupe do saga, enfim. E não menos importante, está aqui conosco também, por favor, Carol, Feliz Natal. Oi, gente, Feliz Natal para todo mundo. Muita saúde, muita felicidade, muita noz. Muita noz. Panetone. Panetone, frutas cristalizadas, coisas boas. Presentes, né? Presentes. Eba! Presentes, enfim. Isso daí, galera. Galera apresentada aqui. E, galera, vocês não lembram, mas cast passado eu falei. Rafa é uma das únicas pessoas que não tinha faltado o caramba. E sabe o que aconteceu, galera? Se o Rafa faltou, pra você ver a galera, todo mundo aqui reunida nessa confraternização aqui natalina. Rafa, nesse momento, está viajando, galera. Isso aí, tirou férias do caramba. E só nós que estamos aqui. Apresentando o cara. Saúde vagabundos. São os vagabundos. Não tem o que fazer. Não tem família para estar comemorando o Natal nesse exato momento. Brincadeira. Mas estamos aqui. Caraca, porque... Desculpa, eu tenho já. Não, mas desculpa aí os outros, mas é porque a nossa família são vocês, entendeu? Coraçãozinho S2 para vocês. A família caramba é mais importante nesse país. Família caramba. Vai ganhar um VMP, meu irmão. Isso daí, a nossa família é vocês. Estamos aqui nesse Natal aqui comemorando com vocês. Eu vou te esperar. Mas enfim, galera, deixando essas blá blá blá de lado, vamos para os nossos queridos comentários dessa nossa família. Mas enfim, primeiro comentário que foi da Clara Cantel. Isso mesmo, ela falou: oh, obrigado pela camiseta mais uma vez. Foi muito bom conhecer vocês. Isso mesmo, a Carol, que ela veio aqui onde a gente tava. Ela é daqui de Brasília. Tava eu e o Rafa no evento. Ela foi lá e conversou com a gente. Foi, nossa, cara, sensacional. Assim, a gente tem... Ai, que legal! É, muito legal a gente ter esse contato assim, com quem escuta a gente. É muito engraçado, cara. Muito legal mesmo. E ela ganhou uma camiseta, cara. Ganhou uma camiseta do caramba. Legal! O que ela fez pra ganhar uma camiseta? Clara. Encontrou vocês. Pra vocês verem, cara, é só você correr atrás da gente que você ganha uma camiseta. Isso, corra atrás da gente e veja onde a gente está que você ganha uma camiseta. Isso aí. Mas enfim, brigadão, Clara. E é isso daí. Próximo comentário. Próximo comentário é de uma celebridade, sabe? Uma pessoa que sempre ajudou, uma pessoa generosa. Ainda mais nesse Natal, você sabe admirar essa pessoa. Não é o Papai Noel. Não é o Papai Noel. Dito cujo, Power Ranger laranja. Essa pessoa que sempre ajudava nos piores momentos. Isso. Não e ajudava. Agora está aqui. Ele não ajudava porque não existia Power Ranger laranja, mas tudo bem. Ele existia. Pra mim, laranja, só tinha que estar aqui laranja. Que é redondinho que nem a cabeça de Power Rangers, mas tudo bem. Mas disse o célebre Power Ranger laranja, versão alternativa. Aí, o cast foi muito foda. Vocês podiam fazer um cast sobre noobs e trolls da internet. Sim, sim. Está anotado também. Anotado aqui, ó. Isso. Anotamos a sugestão de tema do nosso amigo Power Ranger Laranja. Isso mesmo. E qualquer eventualidade, assim, que a gente não estiver sem temas, iremos atender o seu pedido. Próximo comentário. É do João. Ele disse... Fala, galera. Beleza? Beleza, João. E com você? Beleza. Tinha um tempinho que eu não comentava, mas estou de volta aí, comentando sobre o cast dessa semana, que foi o sedentarismo, que é uma coisa que eu não tenho muito o que falar, a não ser que isso. Eu sou e ponto. Abraços, boa festa para todos, para você também. Faça um cast sobre consoles, PSP ou Nintendo DS. Qual foi o melhor, o que é um melhor que o outro, ou pior. Enfim, isso vai ajudar bastante gente na hora de escolher. Sim. Bom, mais uma dica, né? É, está anotado também. Está anotado aqui para também em momentos de secura de temas a gente vai tentar usar. Isso. Anotado aí, quem sabe iremos atender os temas que foram sugeridos aí pela galera. Beleza? Bom, galera, continue comentando então aí na caixinha de comentários aí, dê seus comentários sobre o cast. Que alucinante. Isso. Tá piscando alucinadamente aí para você clicar nela e comentar. Nesse caso, você vai comentar sobre o Natal, o cast de Natal aí que estamos gravando agora. Então comente, fala o que você achou. Tipo aquelas paradas, saca? Especial de Natal da Disney. Isso, especial de Natal do caramba. É, mas você clica aí, comente achando o que você achou do cast e comente também o que você acha que a gente deve falar aí no cast, no próximo cast, que vai ser sobre Retrospectiva 2010. Isso mesmo, tudo que se passou no ano de 2010. Pra você, o que foi mais, sei lá, mais marcante, manda aí pra gente aí que a gente vai estar anotando aqui também. Esse cast vai estar muito foda nisso, então mande seus comentários aí, sua sugestão do que marcou pra você 2010. Iremos anotar aí e iremos falar aqui também no Caramba Cast, beleza? Bom, dicas dadas, galera, continue tweetando aí sobre o Caramba Cast. A divulgação é a alma do negócio aqui, dependemos de vocês da divulgação para manter o cast firme. Mas enfim, vamos começar o nosso cast de hoje sobre o Natal, galera. Aquela coisa maravilhosa que faz com que você veja pessoas da família que você nunca mais tinha visto. Isso mesmo, na casa da sua tia, comendo aquele belo de um Chester. Isso mesmo. Para começar esse Chester nosso... Chester da minha tia. Isso. Para começar esse nosso querido cast, por favor, inicie o cast, Tuti. É, galera... Bom, pra iniciar esse maravilhoso tema, tema especial, tema que só acontece uma vez por ano, vamos tentar lembrar daquelas coisas que vendem exclusivamente no Natal. Somente nessa época você consegue encontrar por apenas... Qual é o preço de um panetone, cara? R$11,98. Aquelas, né, que compram já vai. R$11,98 nas lojas americanas. Por apenas R$11,98 você consegue um panetone. Cara, mas quem gosta de panetone? Vamos combinar, cara. Chocotone é mil vezes melhor. Nossa, chocotone é vida, né? Cara, porque panetone tem frutas cristalizadas. Mas, cara, onde você acha frutas cristalizadas? No panetone. Onde mais existem frutas cristalizadas? Sei lá, no filme do Indiana Jones, no Hortifruti, cara. Porra. Cara, foi péssima essa. Vamos combinar. Mas tudo bem. Então, né? Foi criativo. Não, olha que bonito. Frutas cristalizadas, não tem nada a ver, né? Tipo, sei lá, frutas cristalizadas me lembra minha tia, sei lá, uma coisa assim, velha, sabe? É uma parada, tipo, completamente artificial e seca e brilhante ao mesmo tempo, é estranho. Ah, deixa eu perguntar uma coisa que eu nunca entendi. Tipo, frutas cristalizadas. A uva passa é, obviamente, a uva. E o resto, que frutas são? Isso é verdade. É tipo versão alternativa das frutas, sabe? A maçã, que era toda uma maçã, vira uma parada, um cubículo de látex mastigável. É uma parada estranha, cara. Verde? Eu vou colocar verde. Eu preservo a teoria que frutas cristalizadas nada mais são do que jujubas sem açúcar em volta. Isso, apoiado. As frutas cristalizadas são jujubas. É, e... Agora, sabe o que é legal? Existe panetone para cachorros. O mais impressionante que pareça. E panetone para cachorros, em vez de haverem frutas cristalizadas ou chocolate, existem aqueles bifinhos de cachorro. Isso, bifes cristalizados para cachorro. Coisa assim. Não, são aqueles bifes ressecados, cara, e cá entre nós. Tipo, não é por nada não, mas é bom pra caralho. Isso, o Tuti já comeu o panetone do cachorro. Coisa deliciosa. É bom, cara, é muito bom, cara. Tem nego que chega e fala, não, como ração? Eu como é panetone de cachorro, e aí, vai barrar? O pior é que eu já comi ração de cachorro, mas enfim, não vem ao caso isso. Eu já comi também. Só mastiguei uma, mas tudo bem. Então, voltando ao Natal, né? Porque comer raça. Uma coisa muito mais interessante também é... Não vamos citar nomes, né, porque direitos autorais e não sei o que lá, mas as lojas estadunidenses, as lojas latino-americanas, então... Ai, meu Deus. É, quando você vai a ela, né, comprar seus produtos de Natal, sabe, elas quebram a lei de que um corpo não pode ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo de outro corpo. Não exatamente nesta ordem de palavras, nem nestes termos. Mas enfim, não só as lojas, mas as feiras. Cara, cara, você em feira, em época de Natal, é como se você fosse para um treinamento de guerra, cara. Sem sacanagem, você fica desviando de coisas e assaltantes de gente. É uma coisa, meu Deus, absurda. É um treinamento, cara, de guerra você ir na feira em época de Natal, cara. O legal, né, é que, tipo, nesses lugares... Todo mundo fala assim, tipo, você fala, ah, tô indo lá na feira. Aí alguém vira, você vai na feira, vai estar cheio de gente. Aí você desiste da ideia. Se todo mundo pensasse assim, que você ia na feira, porque não ia ter ninguém, porque todo mundo ia achar que ia estar cheio de gente, não é? Exato, exato. Então, mas todo mundo vai na feira mesmo assim. Então, cara, não dá certo. E não, mas as pessoas lutam por quê na feira, sabe? As pessoas lutam, sei lá, bacalhau, que é caro pra cacete quando você tá comprando fora do litoral. Você vai comprar bacalhau e você mora em Brasília, você não compra bacalhau, você compra ouro em forma de peixe, porque é caro pra caralho. Aí depois, cara, o que você compra na feira durante o Natal? Só compra bacalhau. Cereja, gente. Cereja, é isso. É, que mais? Uva. Você compra tudo que você era pra ter comprado há uma semana atrás, você compra tudo exatamente no Natal. Exatamente no Natal, não. Horas antes daquela confraternização que vai ter na isso casa. Isso me irrita no Natal. Tipo, as pessoas que deixam tudo pra última hora, sabe? Que é, ou seja, a maioria, né? Tipo, aquelas pessoas que saem dia 24 às 3 horas. Não, às 4 horas da tarde querendo comprar um presente pra família inteira. E você que só foi comprar um papel de presente tem que enfrentar, tipo, aquela fila gigante, sabe? É, cara. Nossa, eu queria saber, tipo, da onde. O que que a galera que fabrica papel de presente faz durante o ano inteiro, sabe? Papel de presente, né? Pra vender durante esse dia. Pra vender no Natal. Mas durante o ano vende muito pouco, cara. Tipo, durante o ano é um gráficozinho, saca? Durante o ano é lá embaixo. Chega no Natal, dá um... Nossa, sobe pra caralho. E tipo, haja gente, né? E tipo, mas você vai... Né? Problema, beleza. Você comprar o papel de presente, você tá até meio envolvido no Natal também. Agora, o problema é daquele cara, beleza, ele não tem família, ele mora sozinho no lugar. Ele foi apenas comprar um simples papel higiênico no supermercado, ele está necessitado, ele tem que enfrentar aquela fila gigantesca do povo querendo comprar coisas pro Natal. Seria que seria tipo assim, Natal e uma fila especial para pessoas que não estão envolvidas no Natal. Tipo, pô, judeus. Mas que garante que ele não vai colocar o papel higiênico em volta da... Não, que é isso? Ou usar pra... Ah, não, isso é no Halloween, pra pegar a peça. Não, que é isso? Você, por favor, você que coloca papel higiênico na sua árvore de Natal, se identifique, o Tuti deve fazer isso. Mas... Eu não tenho árvore de Natal, cara. Mas enfim... Você devia ter uma fila especial pra você. Eu concordo, eu me comovi com você que foi comprar apenas um papel higiênico nessa época de Natal. Uma coisa triste mesmo. Agora, outras coisas que a gente vê também só na época de Natal, por exemplo, beleza, tá todo mundo reunido, vamos pra nossa casa da nossa tia. Então, muita gente vai na casa da tia ou na casa da sogra, ou então vai todo mundo pra sua casa fazer aquela confraternização legal, comer aquele Chester. Pobre come Chester, pobre não come peru, não. É uma coisa legal isso. E... Naquela hora daquele amigo... Isso. Naquela hora de confraternização, naquele amigo oculto sensacional, você... Cara, uma coisa, o presente que dá mais no amigo oculto. Tem gravatas, meias, sabonete da Natura e aquela coisa que todo mundo ganha. Sua mãe fica feliz, você odeia isso, que são vasilhas. Eu quero saber de onde vem tanta vasilha no amigo oculto, cara. Mas enfim. Cara, eu detesto. Eu detesto amigo oculto por inúmeros motivos. O primeiro deles, cara, é porque, tipo, normalmente no amigo oculto você tira alguém que você não quer tirar. Porque você não sabe o gosto dessa pessoa. É tipo o cara mais excluído da família, saca? Aí você não sabe o que, que ele vai querer. E aí você vai e compra, tipo, uma camisa da C&A, que dá pra trocar. camisa cara pra caralho, só, mas só pra constar, né? Porque quem liga pra preço durante o Natal? Mas tudo bem. Aí você entrega a camisa pra ele, cara. É sempre essa humilhação que a galera, tipo, recebe o presente e olha. É, obrigado. Você se sente mal por ter entregado o presente, cara. E você faz isso também com as pessoas. Quando te entrega aquele DVD do Exalta Samba e você não queria. Não, duas coisas engraçadas que já aconteceu foi, tipo, uma que eu tirei minha prima e eu dei uma blusa pra ela. E ela tava com a blusa exatamente igual. Exatamente igual naquele dia. Imagina a minha cara, tipo, quando eu cheguei, eu já falei, não, mentira. Falei, gente, e agora? E sabe quando você, tipo, fala, ai, meu Deus. Aí eu, ah, pode trocar, viu? Ela, que bom, né? Tipo, imagina se eu não pudesse. Não, tipo, são umas coisas assim, tipo, amigo secreto, amigo oculto, sei lá. É muito engraçado. E aquele negócio na hora de desvendar também. A pessoa que eu tirei, quer dizer, o meu amigo, ou a, é. Será que é amigo ou amiga? É muito especial, eu gosto muito dessa pessoa. E, tipo, a pessoa nem te ligou o ano inteiro, né? Não, e o mais legal também é, tipo, ah, a pessoa que eu tirei, ela é muito leal. Aí já levanta aqui, sou eu. Não, não é você, não. Desculpa. Ou então tem aquela pessoa também que tirou o próprio nome dela, só que ela não avisou antes pra pegar outro papel. Ela fala, essa pessoa que eu tirei, é uma pessoa muito bonita, que não sei o que, todo mundo é, sou eu. Não, gente, sou eu. Aí tu vai ter que pegar outro papelzinho pro indivíduo lá. É sensacional. Ah, é. Ou até também você tira aquele seu, sei lá, primo segundo que você nunca viu na face da Terra, você só vê ele justamente no Natal, você nunca fala com ele, você não tem o que falar dele, aí você fala, ah, ele é gordo, aí todo mundo, ah, fulano de tal, pronto, você já entrega o presente, acabou com a graça do amigo. É. Quando a galera descobre, tipo, ah, ele tem cabelo grande, ah, então é ele, desculpa. Você quer criar um suspense, mas você não consegue. Ou então, aquela pessoa que dá a dica, que mata tudo. Por exemplo, sei lá, ah, ele tá usando camisa vermelha, só tem ele de camiseta vermelha, você não soube espírito de sei lá, você não soube como traduzir a pessoa com detalhes menos importantes. Mas até que, não sei se é, por exemplo, no Rio, São Paulo, ou outros lugares, tem esse negócio, mas aqui fizeram o negócio do amigo oculto de números. Não sei se você já viu. É quando... Não. É, deixa eu tentar explicar mais ou menos como é. É, cola os números nos presentes, aí a pessoa, é, tipo, tem um sorteio um número, ela pega o presente e troca com uma pessoa de outro número. É meio complicado, assim, mas pelo menos não gera tanta essa polêmica, assim, de apresentação de pessoas e coisas do tipo. Eu trabalho em loja, né? Aí, sei lá, todo dia muita gente vai comprar presente pra mim secreto. E é, o pessoal fica me contando como que é, tipo, aqui em São Paulo a gente fala amigo secreto, pelo menos eu falo. Aí sim. O pessoal fica falando, ó, meu amigo secreto é desse tipo. Sabe aquele tipo de amigo secreto que você pega, compra vários presentes, coloca tudo em cima da mesa e o pessoal tem que pegar quem pegar primeiro. E são os amigos secretos assim que eu nunca vi na vida. Pra mim, amigo secreto, você tira uma semana antes, cada um tira o nome, vai, eu tirei o Tuti. E o Tuti tirou o Jália, e o Jália me tirou. Pra mim, o amigo secreto é assim, sabe? É o mais tradicional. Só que o pessoal acaba querendo inventar. Quer inovar, sabe? Aí acaba criando os amigos secretos, é. Que no final, tipo, muitas vezes não dá certo, tipo, sabe? Não, a gente joga o presente pro alto, cara. Quem pegar... Ah. É, tipo, aí quem pegar, não sei o quê, vai ter um nomezinho, um númerozinho, aí você vai até o banheiro e não sei o quê. Mas, caramba, isso tipo é o quê? É uma gincana do amigo secreto? É, agora é competição pro presente. É tipo a maior caixa, todo mundo corre atrás. É muito, exatamente, é muito engraçado. É, uma coisa também nesse negócio de amigo oculto, também constrangedora, é que tipo esse negócio de apresentação que a gente tava falando, ah, fulano de tal, ele tem cabelo grande, coisa do tipo, parece com aquelas apresentações de primeiro dia de aula, você chega assim, é. Você tem que abraçar o seu amiguinho que você nunca viu, e dizer os defeitos deles, elogios, é uma coisa meio que, sei lá, primeiro encontro realmente. Bom, o legal é que, tipo, já incentiva o bullying, né? Tipo, ah, fala os defeitos do amiguinho, porra. Aí a galera, tipo, ah, ele tem nariz grande. A galera começa a falar, moleque, nariz grande, nariz grande, porra. Aí chega no Natal, todo mundo tem amigo. Pois é, no amigo oculto, então não faça isso. Agora tudo agora é bullying, né? Cuidado. É, agora tudo é bullying. Cuidado nas características do seu amigo oculto que você for falar. Adorei. No meu apresentação de início de ano, uma vez, eu tava na terceira série, eu falei que eu era superdotada. Aí, e tipo, obviamente que eu não sou superdotada, né? Mas aí todo mundo achava que eu era, tipo, por um mês, sabe? Até chegar as provas, assim, eu ir mal. Aí eu comecei, não, eu quero ir mal, porque senão o pessoal só vai querer ser meu amigo porque eu sou superdotada. Era muito engraçado, mas enfim, passou. Depois descobriram. Ah, que era superdotada. Nossa, eu comecei a acreditar, sabe? Tipo, sei lá, foi legal. Pregavam assim, tipo, teoria da relatividade. Sei que, ó. Ah, não tô afim. Não tô afim de falar, mas eu sei. Sei. Eu estudei. É, eu leio. Cara, eu era muito tosca. Pô, cara, agora. Uma coisa. Tipo, o momento era. É. Porque assim, hoje eu sou uma pessoa recatada. Ah, cara, tipo, Natal é uma coisa linda, né? Porque existem. Sempre na internet, principalmente, mas ultimamente na minha vida também, existe aquela galera que quer dar uma de revoltado com a sociedade. Não, porque o Natal é uma data comemorativa a favor do comércio. Aí ajuda, as pessoas compram mais, gastam mais dinheiro e só alimenta o comércio. E todos os... A galera fica pagando, fica fazendo papel de bobo. Eu, tipo, cara, se você for pesquisar, não que eu seja religioso, não que eu também me sinta mal por comentar isso, eu só tô comentando que o Natal se baseia na teoria do nascimento, do Natal de Jesus. O nascimento de Jesus cria uma certa homenagem e tal, e é uma época de união, porque as pessoas se uniram pra ver o nascimento de Jesus. Então, cara, até parece que a galera falou, caralho, Jesus nasceu, e aí, bora vender aqui essa bolinha de Natal pra colocar no seu pinheiro. Não, cara, Jesus nasceu, vamos ser amigos, depois vamos vender a bolinha de Natal, ok? Então, antes que você fale que é uma data a favor do comércio, lembre que você tem uma família, você tem que abraçar ela, não só no Natal, mas todos os dias. Você tem que comprar presentes pra ela, mas... Presentes, muitos presentes, principalmente pra mim, porque eu tô aqui meia-noite, meia, gravando isso pra você. Por favor, me mande presente. O CF vai estar ali embaixo, beleza? Obrigado. Me manda também, porque eu sou menina. É. Então manda pro Jaide também, né? Brincadeira. É, ninguém vai mandar pra mim, mas... Não, mas eu acho isso também. Eu acho que esse pessoal que chega falando que eu odeio Natal, porque não sei o quê, não sei das quantas... Eu acho que eu não gosto muito do Natal, eu vou ser bem sincera. Mas eu não gosto por outros motivos. Eu acho que é uma época triste, sabe, além de tudo. Eu acho que é uma época que, enquanto tá todo mundo, sei lá, super unido, tem pessoas, tipo, que não tão super unidas, sabe? Ah, eu acho isso triste. Mas eu acho que é uma época, tipo, bonita, sabe? Tipo, pelo que aconteceu com o Natal, tipo, pelo esse pessoal todo se unido, todo mundo falar, ah, eu só vejo no... esse pessoal aqui no Natal, eu acho isso uma sacanagem, tipo, eu acho que, cara, não tem nada a ver. Mas pensa, se não existisse o Natal, você não ia ver, tipo, a sua família nunca, sabe? Aí eu acho isso legal. É, cara. E, tipo, no Natal é uma das únicas datas que você tem a oportunidade de cumprimentar as pessoas na rua sem receber um mal olhado, né? Você pode chegar e falar um Feliz Natal para você e as pessoas viram para você e falam um Feliz Natal para você também, meu filho. E se você fala, tipo... Um feliz dia de São Longuinho pra você, pra uma senhora, ela vai falar um feliz te vai comente. As senhoras não fazem isso. Quem faz isso são os vendedores ambulantes. Como eles fazem isso? Mas tudo bem. E no Natal, cara, é todo mundo muito mais feliz, porque as pessoas estão com o 13º na mão, né? Ou não, ou pelo menos quitaram suas dívidas. Então, é uma parada assim. E, cara, mesmo você não sendo religioso, mesmo você não acreditando que Jesus nasceu nesse dia e tal, você se priva ao direito de lhe dar um presente, né, cara? Se priva ao direito de, ao menos uma vez no ano, esquecer que você tem dívidas e, pô, comprar uma parada pra você. Isso, as pessoas ficam mais comovidas no Natal, uma coisa linda. As pessoas ficam mais felizes porque ela vai ter uma semana de férias aí, vai ser uma coisa sensacional. Uma semana nada, né? Ela já está na férias, é uma coisa legal isso. Mas outra coisa também que, sei lá, deixa as pessoas... com um ar de, a gente estava até comentando aqui antes, com aquele ar de tristeza, aquele ar de coração partido, são aquelas queridas músicas natalinas. Músicas natalinas. Só aquela que você escuta, que o carro do gás ou o carro da pamonha coloca justamente para comover seu coração e você comprar a pamonha do cara, é uma coisa linda, aquela, quem é que nunca ouviu? Então é Natal. Você fica comovido com essa música, cara. Uma coisa que toca. Você sente mal por ter quebrado o vaso da sua mãe em véspera de Natal. Aí você vai lá contar pra ela. É umas paradas, tipo, você se sente mal, você se renega tudo. Sério, Natal é uma coisa pra você ficar feliz, uma coisa pra você ficar alegre. Você escuta uma música dessa, parte do seu coração, cara. É uma coisa triste. Qual é aquela outra que a gente tava comentando também? Que é Eu Pensei Que Todo Mundo Fosse Filho de Papai Noel. Isso. Em vez de você ficar feliz, você fica comovido com essas histórias, com essas músicas ou coisas do tipo assim. Mas, gente. E o grande tabu, né? É, porque tipo, quando você é criança, você acredita que o nosso bom velhinho que carrega seu saco vermelho por aí. As minhas piadas são ótimas, mas tudo bem. Bom, o bom velhinho que anda por aí distribuindo doces e brinquedos e alegria para as crianças realmente existe. Se você é uma criança e você sabe que Papai Noel existe, por favor, aguarde um momento e pule alguns minutos do cast, pois aqui vai uma verdade que pode ser dolorosa para você. É o grande tabu, né? A galera fica com medo de falar na frente das crianças que Papai Noel não existe. Não, se você é criança, você beleza, está escutando o cast, cara, finge que você acredita no Papai Noel, que você vai continuar ganhando presentes. É quando você falar que não existe, você não vai ganhar mais presentes. É uma coisa simples isso. Não, mas tem um certo limite, né, cara? Porque, tipo, você tem 17 anos, você fala assim... Mãe, quando é que o Papai Noel vem? Aí, porra. Não, é, tem um certo limite. Te interna, né, cara? Mas tem que estender isso ao máximo. O que eu menos gosto no Natal é que a galera acaba quebrando a programação normal de televisão. Tanto que agora eu não assisto mais TV por inúmeros motivos, mas eu gostava de assistir TV, ainda mais final de ano, porque eu tinha tempo pra prestar atenção nas coisas. E aí, tipo, tá assistindo aquela série direto. E ele chega um especial de Natal de 3 horas e meia. Aí você perde aquilo, cara. É tipo... Porra. É tipo quando... Ah, mas eu... Não, é tipo... Porra. Você tá no ritmo, cara. Se chega o Natal, atrasa muita coisa. Você se sente mal, sabe? Aí você não quer mais mandar cartinha pro Papai Noel. Isso. Tudo no Natal vira especial de Natal. Até pra você também. Caramba, está virando especial de Natal. Jogos Mortais especial de Natal. É. Ho, ho, ho. I wanna play a little. Tudo vira especial de Natal. De presente. E sempre o especial não é uma coisa muito legal. Não sei se o caramba está ficando legal, mas enfim, o que que tava passando? Espero que esteja, né, galera? Espero que esteja. Quebrar esse tabu, né? Mas o que que estava passando? E aquele filme de Natal? Eu achei tão todos iguais, assim, sabe? Expresso Polar. É sempre o Papai Noel teve um imprevisto e aconteceu uma coisa com ele e a pessoa vai ter que ajudar o velhinho a entregar o presente. É sempre uma coisa assim. O filme de Natal mais bonito que existe é o do Grinch, porque no final, pra quem não viu, no final o Grinch, que é um bicho feio verde que odeia Natal, se enche de amor pelo espírito de Natal e seu coração cresce tanto que sua malvadeza vai embora. É uma coisa linda. Vou falar isso. A gente falando de especial de Natal, sempre não fica uma coisa muito legal. É o pior episódio do He-Man, é o especial de Natal. Eu já postei o link, vou postar de novo, vocês vão ver. Eu tenho a força. O esqueleto fala que tem amor no coração, cara. Sério. Ah, é, né? Isso foi um trauma na minha vida muito. Que dó! O esqueleto fala: eu estou sentindo amor. Cara, nossa, acabou com toda a minha infância em Capitão poucas Nascimento palavras. Chorar, cara. Tipo isso, velho. Eu gostava de especial de Natal do Simpsons, sabe? De umas coisas assim. Simpsons, cara, é uma coisa que consegue transformar até os especiais de Natal legais. É. Ah, Simpsons é foda. Forever, yeah. Agora tem, por exemplo, coisas boas que fazem especial de Natal e fica ruim. Agora coisas ruins que fazem especial de Natal e fica piores ainda. Por exemplo, Fiuk e Fábio Júnior no Tal Filho, Tal Pai, que meu Deus, mas enfim... Porra, meu Deus do céu, vamos combinar, né, cara? Coisas ruins, em especial de Natal, fica pior ainda. É uma coisa muito legal isso. Não, deixa essas coisas pro final do ano, que tá todo mundo tão feliz que ninguém vai ligar se tá passando ou não, sabe? Tá ótimo. Isso, tá todo mundo na casa da sua tia, ninguém vai reparar o que tá passando na televisão nesse momento. Esse é o Roberto Carlos, passa todo ano. Cara, quando o Roberto Carlos morreu, o que que vão colocar? Não que eu queira que o Roberto Carlos... Gente, é verdade. O que vai colocar no lugar? Sei lá. Tipo, Pedro Bial, saca, falando, é, galera, pois é, então chegamos ao final aqui. Não, alguma pessoa já no fim de carreira, assim, digamos, sei lá, é... Especial de Natal do Ovelha, ou do Vando, ou algum artista daquela época. O especial de Natal da Vanusa, seria sensacional. Não, eu acho que o Roberto Carlos morreu em 2012, e em 2012 o mundo vai acabar. Então a gente nunca vai saber. Pois é. É uma teoria, cara, é uma teoria que eu ando mantendo, é que várias pessoas importantes, tipo Roberto Carlos, Silvio Santos, Vanusa e Nana Gouveia, vão morrer em 2012. E isso vai causar um certo choque e vai fazer as pessoas ficarem meio tristes. É. Então eu... Quem é Nana Gouveia? Ah, Nana Gouveia. Nana Gouveia, tudo. Nana Gouveia, cara. Mas enfim. Então, é. quem não sabe, dá um. Se meninos de preferência vão no Google. Isso, digita no Google Nana Gouveia. Mas cuidado com as imagens. Tem algumas imagens que você não poderá. Mas enfim. A Nana Gouveia, entendi já. Entendi. Mas enfim, voltando ao Natal, onde é que a gente tava mesmo? Voltando ao especial de Natal. Como é que é o especial de Natal em 2012, né? Porque, ó, eu sei que em 2012, por mais que pareça loucura, vai subir o índice de suicídio, tipo, vai estourar, cara. É o que tem verdade. Tipo, lembra que a garota indiana se suicidou na parada do LHC, né? Do colidor de Hadrons. Então eu acho que em 2012 vai ter muita gente que vai se matar. Não, em 2001 muita gente se matou, ficou loucão. Sei lá, nossa, tinha muita gente doida em 2001, na época que todo mundo falava que o mundo ia acabar. Cara, 2012, cara, vai ser, nossa... 2012, ó. Então eu quero ver como é que vai ser o Natal de 2012. O Natal, né? De 2012, o povo já vai estar... Pega essa música, então, é Natal. Aí você já vai ficar com o coração partido, e você já sabendo que em poucos dias... Já pega em malo pra pular do décimo andar e, ó, um beijo, amigo. Isso, já vai sabendo que o mundo vai acabar. Nossa, esse Natal vai ser sensacional. O amigo oculto, o presente do amigo oculto vai ser uma foice. Vai ser umas coisas... Amigo oculto é um veneno de rato pra você, obrigado. Amigo oculto, calma aí, vamos abrir, tá uma forca, uma corda já amarrada pra você. Caramba, quer estar animando o seu dia 26? Nossa, então espere pra você ver o Natal de 2012, como vai ser, gente. Pô, cara. Ô, gente, quem estiver em São Paulo, vai lembrar que a Paulista tá tão linda no Natal, né? Até, tipo, quem trabalha na Paulista... Que nem eu, é tão legal, tipo, sabe? Você sair ali, tipo, andando até sua casa, assim, andando na Paulista, porque a Paulista, gente, tá muito bonita mesmo, sabe? Aí tem Papai Noel cantando, aí fica uma música alta na Paulista, tipo, de Natal, é muito legal. Então, se você... É, tá muito bonito mesmo, se você morar aqui e tal, dá uma passada pela Paulista hoje, dia 26, sabe? Você que acordou cedo, hoje, 9 horas da manhã, tá assistindo... O caramba vai que horas, mais ou menos, mas... Ah, não vai, 9 horas, né? 9 horas da manhã, 10 horas da manhã de domingo, por aí. Prometido, então, galera, 9 horas, escuta lá. Isso. Você está noite. É, então, vai segunda-feira vai andar na Paulista, que ainda vai estar os Papais Noéis cantando lá. Agora, gente, uma coisa que eu não concordo, não sei se é só eu, é esse negócio de horário de verão, assim. Calma aí que eu vou chegar na parte do Natal. Esse negócio de horário de verão, beleza, vamos lá, de aumentar uma hora no relógio pra gente economizar energia, enfim. Agora eu estava vendo na televisão aquela árvore de Natal lá do... É no Rio de Janeiro, né? Enfim, tem uma árvore gigantesca flutuando na água... E o cara falou desse jeito, que ela consome energia durante o Natal, que dava para abastecer Fortaleza durante não sei quantos dias. Agora que me pergunte onde é que está economizando energia com esse horário de verão. Beleza, você arranca essa árvore, isso, derruba ela, acaba com a árvore, você estará economizando energia. Não precisa você aumentar uma hora do seu relógio para você fazer um... Brasil economizar energia. Enfim, eu acho isso uma furada. Então tá explicado, ó. A galera adianta ou atrasa, não sei agora, mas modifica o relógio em uma hora pra poder pagar a luz das árvores de Natal no meio da cidade. Não seria melhor diminuir as luzes das árvores em vez da gente aumentar uma hora no nosso relógio? Não, é uma coisa bonita, cara. Tem que ter, cara. Sério, brasileiro já é tão fodido durante o ano inteiro, pelo menos no Natal tem que ter uma coisa bonita, né? Vamos combinar. É, enfim. Porra, durante não, mas sabe o que me irrita? É que, tipo, vai, sei lá, vamos colocar que essa árvore esteja, sei lá, vai... Ah, sei lá onde, mas com certeza no centro de alguma cidade, sei lá, centro de São Paulo, Brasília, Curitiba, enfim. E com certeza toda a cidade vai querer ver essa árvore flutuando e vai estar sempre um puta trânsito. Ou seja, trânsito, tipo, trânsito. Trânsito, poluição, já vai estar poluindo, vai estar gastando mais energia, vai estar deixando pessoas nervosas. Enfim, vai estar causando acidentes, levando pessoas para o hospital. É um transtorno, meu Deus. É, nossa, não. Olha só, e as pessoas ainda... Pra você ver, o brasileiro é uma coisa impressionante, né, cara? Com tanto problema, até no Natal, a galera ainda se anima pra ir ver uma árvore de Natal e coloca um sorriso no rosto. E dá feliz e Natal. E acha bonito, tira foto e coloca no Orkut. É isso aí, cara. Cara, sério, por isso que eu amo o meu país, cara. A galera consegue se animar com umas coisas. Vamos tirar foto do lado da árvore que consome energia, que dava pra abastecer Fortaleza durante não sei quantos dias. Ah, eles passam um tempinho no escuro também. Tô brincando, Fortaleza. Amo vocês. Eu poder separar essa árvore, porque eu quero continuar acordando no meu horário normal. Sei lá, menos uma hora no nosso relógio. Jaider anunciando aqui um ato de terrorismo. Vamos derrubar a árvore, Natalina. Junte a mim. Para acabar com, mas enfim. Ah, é. Bom, galera, mais alguma outra história natalina aí? Cara, tem aquela parada de Papai Noel no shopping, né? Papai Noel no shopping. Nossa, cara. Que isso, gente. Não, no meu tempo, não pagava Papai Noel. Tipo, eu não pagava pra ir ver o Papai Noel. Hoje em dia, pelo menos aqui em São Paulo, tem shoppings que cobram pra você dar oi pro Papai Noel. Eu acho isso um absurdo. E é tipo uns R$9, assim, sabe? Não, aqui, pra você ganhar um pirulito do Papai Noel. Não, aqui todo shopping cobra mesmo. Você tem que pagar. Fica uma fila gigantesca de crianças pra pagar o Papai Noel, pra você conversar com o Papai Noel, você pedir uma coisa que ele não vai te dar. Uma coisa muito divertida isso. Tipo, chega assim, né? Só é uma família de classe média e tal. Ho, ho, ho, filhinho, o que você vai querer? Eu queria um PlayStation 3 e um iPad. Ho, ho, ho, está anotado, você vai ganhar. Dia 25, me espere. Isso, ele cara, ganha... Ele traumatiza a criança. Traumatiza ela. Ele ganha aqueles minigames, aqueles da... que vem Tetris, sabe? Aquele de Tetris lá, aquela mulher dessa, cara. É porque eu pedi a Game Boy. Aquele do carrinho, sabe, que ia acelerando. É, cara. Ah, eu tinha desse. Sim. Eu pedi aquelas, né? Você gasta, em média, sei lá, R$5 pra conversar com o Papai Noel, que não vai te dar a coisa que você pediu, mas enfim. Mas, cara, e tipo, é pagar as contas, né? Porque o Polo Norte também foi afetado pela crise, Rudolf precisa de energia pro nariz. É foda. Cara, mas pensando, cara, pense bem nisso, cara. Eu acho isso uma sacanagem do caramba, velho. Você paga pra uma pessoa pra ela ouvir o que você vai falar e ela não vai fazer o que você vai falar, cara. Sério, temos que denunciar essas pessoas, propaganda enganosa. Ah, psicólogos também fazem isso. Propaganda enganosa, cara, procura. O Jaider é revoltado, né? Cara, vamos denunciar. A gente vai pagar por uma coisa que a gente não vai receber, cara. Procon, por favor, me escute. Não. Procon prendendo, algemando Papai Noel, mas eu não fiz nada. Propaganda enganosa, sinto muito, velhinho. Mas é sério, cara. Genas tem algum documento? Sério, gente? Não, reflita isso. A observação é que, tipo, os nossos pais pagam para... E, tipo, eles sabem que a gente não vai ganhar, mas eles vão lá e... Ah, sei lá. Tudo pra você ser feliz, cara. Nossa, eu tô muito feliz. É, pra alimentar. É, não, vendo por esse lado é tenso mesmo, eu entendo. Então fica aqui minha denúncia, então. Propaganda enganosa. Não, legal, gente tipo de 15 anos fala, ah, vamos tirar foto com o Papai Noel. Não, cara, não vá tirar foto com o Papai Noel. Se eu fosse um cara beirando meus 50 anos, trabalhando pra conseguir uma graninha pra dar pros meus filhos, sentado lá com aquela roupa quente pra cacete, com um monte de criança falando merda no meu ouvido, eu não ia aturar um jovem de 15 anos vindo querer tirar foto comigo pra tirar onda e postar no Orkut. Cara, eu fiz isso. Pois é, cara, eu não admiro essas pessoas. Cara, eu fiz isso, mas eu fiz zoando. Mas eu, tipo, eu paguei também, eu paguei o Papai Noel, mas tipo, foi pra zoar mesmo. E eu paguei 50 centavos pra eu descer um tobogã com dois leprechauns. Aí é legal. Sério, é. O tobogã vale a pena. Cara. O tobogã era gigante que dava um andar todo do shopping. Mas enfim, eu paguei 50 centavos pra descer com dois leprechauns. Quem inventou o tobogã merece um beijo. Pra mim, tipo... Não, sério mesmo, cara. Tobogã é uma parada legal, mano. Pena que só tem alguns shoppings durante o Natal. Isso que é foda. Né? Isso. Ainda mais, cara, descer com leprechaun, sabe? Tipo, pessoas pequenas e mal-humoradas. Nossa, deve ser horrível. Aqui não tem. Aqui não tem tobogã no shopping. Também, caraca, e também sempre tem as elfas gostosas. As que elfas ficam... gostosas e os anões que só trabalham nessa época do ano sendo leprechauns. Se você é anão, cara, você consegue emprego nessa época do ano. Caraca, porque anão não pode trabalhar, né? Não, sério, não tem trabalho pra anão. Cara. Anão quer trabalhar no escritório, não pode. Gente, a gente tá muito preconceituoso. Hoje até veio de Down agora os anões. Levar, né? Sério, os anões trabalham só nessa época do ano sendo leprechais, viu? Leprechais? Leprechaus. Leprechaus. No Natal sempre surge essa influência, né, do exterior. Porque, tipo, não existe nada natalino que seja brasileiro. Cara, você não vê um pinheiro no Brasil. Santo Nicolau não veio do Brasil. É, o que mais, cara? Tipo, elfas gostosas não veio. Elfas gostosas, pelo menos, tipo, o corpo, pelo menos, é brasileiro. Mas a intenção não era pra elas serem gostosas. Era pra elas serem simpáticas. Mas tudo bem, né? Elas conseguem os dois, então tá tudo bem, tá ótimo. Mas, cara... Aqui não tem neve. Aqui não tem neve, porra. O que, que você quer comemorar o Natal no Brasil, cara? O que mais me deixa puto é quem pega uma roupa de Papai Noel e sai na rua. Num calor... Principalmente aqui no Rio de Janeiro, um calor de 40 graus. Você vai pegar aquela parada com acho que cetim. Não sei se é cetim o nome do tecido, mas é uma parada assim... E sai na rua com aquela barba de sílica. Ou é sílica? Ou é sílico? Tanto faz. E, porra, um gorro. Porra, é quente pra caralho, sabe? Por que você vai sair com isso na rua, cara? Pra aparecer? Por favor, cara. Por que Papai Noel não pode usar regata, sabe? Até mais não. Sei lá, estou indo para a padaria. Ah, vou pegar ali minha roupa do Papai Noel e vou ir para a padaria. Usando uma roupa de Papai Noel, isso acontece aí? Não. Acontece gente, tipo, sair na rua pra entreter, sabe? Ou gente que trabalha, tipo, casa de Nordeste, né? Porque não vamos falar aqui. Casa do Nordeste. Acontece de um cara colocar a roupa de Papai Noel e ficar lá na rua cumprimentando as pessoas. E sempre é um cara que, tipo, não é nada Papai Noel, sabe? Tipo, porque todo mundo conhece Papai Noel. Papai Noel é uma pessoa simpática, que passa leveza, que... Uma pessoa generosa, com um sorriso esbelto e um homem beirando lá seus 80 anos que consegue fazer você se sentir bem na sua presença. Mas o que, que você tem aqui no Brasil? Um cara suado, cansado, que precisa pagar contas, que fica falando, e aí vamos comprar aqui uma geladeira por apenas R$899. E não, é na... isso. Não pode faltar as três palavrinhas que ele... Isso. Rou, rou, rou. Se não tiver isso, esse Papai Noel é do Paraguai. Da onde surgiu o rou, rou, rou, sabe? Tipo, porque você não vê nada fazendo rou, rou, rou. Quem? Não, agora me explique. Quem ri rou, rou, rou? Não tem ninguém que ri isso, cara. Rou, rou, rou. Isso é risada de mongol, cara. Eu também amo vocês. Não. Papai Noel tem um probleminha, cara. Tem, porra. Eu acho que ele tem um pezinho aí, sei lá, safadeza, Papai Noel. Cara, todo mundo acredita que Papai Noel seja pedófilo, cara. Cara, por falar em... Não, cara, eu não queria falar isso. Falar em pedofilia, eu já disse anime. Não, cara, eu fui no shopping ali, cara. Todo mundo tá falando que o Papai Noel de lá é pedófilo, cara. Sem sacanagem. E todo mundo pagando R$9 pra sentar no colo do filho da puta, então, né? Bora lá. O povo falava que sentava no colo dele e ele ficava olhando pra pessoa assim, meio que pedofilamente, cara. Pedofilamente. Como você olharia pra alguém pedofilamente, Jaider? Nossa, não sei. Você olha pra Nana Gouveia, né? Isso, tipo isso. Mas enfim, galera, tá denunciado. O Papai Noel tá aqui também, cara. Qual shopping? Do shopping do Pátio Brasil, galera. Não vá daqui de Brasil. Do Pátio, pô, Brasil. O Pátio Brasil já suicida, né, cara? Então tá, vamos chamar o Procon. Além de ser propaganda enganosa, ele está pedofilando as pessoas lá no shopping. Não, mas imagina, imagina, tipo, o pai, assim, leva o seu filho lá, criança senta no colo do Papai Noel, Papai Noel, tipo, pedofila, pedofila. Não, vamos combinar que em parte já é uma incompetência do pai, né? Você leva a sua criança, paga R$9 pra ela sentar no colo de alguém que você nunca viu na vida, já é um pouco de... Tipo, de sei lá quantos anos, é, um cara pra pedir uma coisa anos. Aí que, cara, não vai dar. Tá? Tipo, ele veio de mil do século passado, e século passado eu vou falar que não existiam pessoas muito bem da cabeça. Então, por favor, né? Cara, aí você nem tá querendo confiar demais na sanidade alheia. Cara, eu tô muito revoltado com esse Natal, cara. Papai Noel. Esse cast me fez abrir os olhos, cara. Papai Noel. Abre seus olhos também. Sério, gente, Natal é uma sacanagem completa. Agora que o cast, o caramba, cast me fez abrir os olhos, cara. Mas enfim, mais cara, alguma coisa, gente? E no final das contas, o brasileiro ainda sorri. Sorri. Pois é, galera. Depois ficou o ano inteiro pagando os presentes, né? Porque parcela tudo em 12 vezes. É, tudo em 12 vezes. Cara, que é isso de parcelar tudo em 12 vezes? Você vai demorar um ano pra pagar uma coisa que o ano que vem você vai continuar parcelando em 12 vezes, cara. É tipo, eu tô pagando a geladeira em 12 vezes. Comecei a pagar em dezembro. No outro dezembro eu terminei de pagar essa geladeira pra pagar o micro-ondas em 12 vezes. Então... Porra, que sentido. Bem-vindo ao Brasil. E até lá, a geladeira já escangalhou também. Ai, porra, cara, é uma coisa linda, né, cara? Escangalhou. Ai, mas enfim. Galera, vamos encerrando o cast por aqui? Vamos. Então, vocês viram aí que o Natal realmente é uma sacanagem de ponta a ponta. Isso desde o amigo oculto até o Papai Noel. Propaganda enganosa, enfim. Pedófilo. Papai Noel pedófilo também. Mas enfim. Vamos encerrando por aqui, galera. Deixe seu comentário. Se você concorda comigo, se você tá com ódio do seu coração, que você descobriu que você tem que processar o Papai Noel. Mas enfim, vamos lá, galera. Por favor, Tuti, conclua nosso cast. Cara, nada mais tenho a dizer do que um Feliz Natal para todos, né? Porque... apesar de tudo, todos os males e anões que só arranjam emprego no final do ano, o Natal é uma coisa linda, né, cara? Porque todo mundo continua feliz mesmo com tantos problemas, e eu acho que é assim que se deve enfrentar seus problemas todos os dias, com esse bom humor que o brasileiro tem. Isso, maravilha, sensação. E, Carol, por favor, dê sua conclusão, natalina. Bom, gente, já que o Natal foi ontem pra vocês, Feliz Natal, né? Já que passou, mas isso mesmo, você tá no colo dos Papais Noéis pedófilos, vamos enfrentar a fila pra tirar foto com a árvore de Natal que gasta a energia de Fortaleza, vamos fazer tudo isso mesmo, vamos comer uva passa, fruta cristalizada que a gente não sabe o que é, vamos todo mundo ficar muito louco e Feliz Natal, né? Todo mundo loucão na fruta cristalizada, loucão. Ó. Toma o vinho assim, uhul! Overdose. Isso, né? Ai, já ficou. Isso, então pra você que só toma vinho na época do Natal, porque, sei lá, você fala, ah, não, é uma vez por ano e você acaba tomando aquele vinho, você fica chapado, mas enfim. Encerrando o cast por aqui, galera, comente o que vocês acharam desse cast aí, continue divulgando aí, beleza, galera? E conte o que aconteceu nesse Natal, que com certeza vai acontecer alguma coisa com você nesse Natal, estou sentindo, mas enfim... compartilhe conosco essa aventura natalina. Beleza, galera? Bom, isso daí. Estamos indo aqui, terminando o nosso cast. Vamos para a nossa festa de Natal, né? Todo mundo aqui também está. Todo mundo. É. Vamos para a nossa festa de Natal. Uhul! Mas enfim. É Natal. Até o próximo Caramba Cast, galera. Então, hasta la vista! Fui! Então, Carol, você vai querer tirar foto com o Papai Noel? Quero, pai, quero. Vamos agora. Então tá, vai lá, ó. Sua vez, hein, cara. Eba! Ho, ho, ho. Oi, Papai Noel. Oh, minha filha, senta aqui no colinho do Papai Noel, senta. Eba! Yupi! Oh, minha filha, oh, as criancinhas que vêm me visitar. Minha filha, oh, oh, oh. Você quer ganhar o quê de Natal, minha filha? Então, eu quero... Papai Noel? Oh, Papai Noel, o que você tá perguntando na minha perna? Não, eu tô vendo aqui, você já cresceu. Papai Noel, minha mãe falou que não pode pôr a mão aí. Mas, minha filha, é uma vez por ano só, a gente tem que aproveitar, né? Ah, tá bom, meu pai não vai brigar? Vai, pai! É, Papai Noel, pode pôr a mão. Pode pôr a mão, pai, aqui. Já pedi o presente. Mas o que ele tá fazendo? Ah, não sei, pai. Mas você pagou, né? O que você tá fazendo com a minha filha, hein, seu... Não, meu filho, é que eu tô de saco cheio. O outro saco.